mim tristeza, não seja malvada assim. Eu trouxe você de longe, tristeza, do zóio dela pra mim. Não me abandone, tristeza, não vá embora também. É melhor chorar por ela, tristeza, do que sorrir por ninguém. A tristeza que tanto adoro não sabe que eu choro porque me faz bem. Sou feliz mesmo na amargura, desprezo a aventura se dela não vem. Não me censure, tristeza, por ser feliz tanto assim. O triste do zóio dela, tristeza, foi que mudou-se pra mim. Censure, tristeza, por ser feliz tanto assim. O triste do zóio dela, tristeza, foi que mudou.